precisará buscar o povo seu para um novo lar. Eu sei que peregrino por este mundo ainda sou, mas eu sei que meu Jesus vai me ajudar. Eu sei que deste mundo sairei, porque o sangue de Jesus me libertou. Agora estou alegre, pois fui liberto deste penar. Aqui estou a te esperar. As glórias deste mundo não trazem prazer. Irmãos, devemos só em Cristo